homem estava atrasado para o trabalho. Ia dirigindo seu carro nervosamente, cortando todo mundo. Aí ele está atravessando um viaduto e está do lado direito da pista. E no final do viaduto, tem uma curva para a direita e outra curva para a esquerda. O caminho dele seria a curva da esquerda. Olha só. Ele está acabando de atravessar o viaduto. E ele está com muita pressa. E resolve virar à esquerda. Não deu seta, não deu qualquer sinal. E fez isso sem olhar para trás. E veja só o que aconteceu. Bateu na lateral de um outro carro. Aí ele foi obrigado a parar. O outro carro também parou. E ele desce com a maior cara de pau e diz pro motorista: "Ô, meu amigo, você não olha para onde anda?" E o camarada diz: "Peraí, você bate no meu carro e ainda vem me chamar a atenção?" "Eu bati coisa nenhuma, você que me deu a fechada lá." O outro disse: "Peraí, eu ia virar para a direita. O senhor de repente sai para a esquerda e bate no meu carro?" "É, mas a culpa foi sua. O senhor devia ver que eu ia virar para a esquerda." "Não, mas quem é que vai pagar o prejuízo?" "Eu não vou pagar prejuízo, coisa nenhuma. Procure a justiça." Entrou no seu carro e foi embora. O outro motorista anotou a placa e pela placa localizou o autor aí da trombada. Entregou a causa para um advogado que entrou na justiça requerendo a reparação do prejuízo. E quando ele foi intimado e teve que comparecer no tribunal, ele ficou muito nervoso. "E agora? Agora estou frito. Agora eu vou ter que pagar o prejuízo e pagar o advogado. Bom, e vou ter que contratar um advogado para mim também. Olha a despesa aumentando, mas eu tenho que me defender." E ele pegou um advogado lá de última hora e foi para a audiência. Ele estava muito nervoso. Mas quando ele entrou para a audiência, quando ele se sentou daquele lado que é o dos réus e olhou para o juiz, ele achou o juiz meio familiar. E ele começou a olhar para o juiz. E quando o juiz abriu a boca, ele teve a certeza: "Aquele juiz foi meu colega de escola. Ele vai me reconhecer. Ah, ganhei essa causa. O juiz é meu amigo. Com certeza o juiz vai julgar a meu favor. O juiz vai me reconhecer." Aí o juiz examinou os autos do processo, conferiu ali com o trabalho da perícia. O advogado da outra parte era muito bom. Tinha testemunhas depondo contra o réu e não deu outra. O juiz fez uma cara assim meio séria e olhou para o réu, olhou fixamente no réu. Aí deu um sorriso, reconheceu o réu naquela hora. Aí o réu pensou: "Ah, ele estava com a cara feia, mas agora já melhorou. Eu acho que agora o juiz me reconheceu." O juiz, sorrindo, disse: "O senhor está condenado a reparar os danos do veículo, inclusive a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Sessão encerrada." E fazendo isso, o juiz se levantou e foi para sua sala, sem olhar na cara de ninguém. O réu ficou decepcionado. Ele pensava consigo mesmo: "Puxa vida, o juiz me reconheceu. Fomos grandes amigos de infância, estudamos juntos. E esse juiz não me favoreceu em nada, me condenou. Que belo amigo ele foi. Que decepção. Agora vou ter que pagar o conserto do carro. Eu vou ter que pagar o advogado e as custas processuais. Poxa, o juiz podia ter facilitado para o meu lado. Ele não foi meu amigo coisíssima nenhuma. Só porque hoje ele é um juiz, está se achando muito importante. Aí ele consultou o advogado disse: olha, se o senhor quiser, eu posso até recorrer, mas vai custar mais. Você vai ter que me pagar para recorrer, para apelar, mas quer saber, com franqueza, a minha opinião? É perda de tempo. Essa é uma causa perdida. Cedo ou tarde, o senhor vai ter que pagar as custas, o prejuízo e tudo mais. Aí o réu ficou pensando: é bobagem. Não vou recorrer coisa nenhuma, é melhor eu pagar esse prejuízo. Mas eu estou decepcionado com o juiz. E ele saiu assim triste, arrasado, com raiva. Mas quando ele sai da sala, ele encontra o juiz no corredor, todo sorridente. Ô, Mauro, meu grande amigo, que saudade, dá um abraço aqui, Mauro. Aí ele: é, você me reconheceu, né, doutor Arthur? Me reconheceu, excelência. Muito obrigado pela ajuda que vossa excelência me deu lá dentro, me condenando sem piedade. Desculpe, hein? Mas que belo amigo você me foi. Aí o juiz olhou para o Mauro e disse: Mauro, rapaz, eu gosto de você. Tenho saudade daqueles tempinhos. Eu tinha que te condenar, porque você estava totalmente errado. E a lei manda que quem está errado, que repare o prejuízo a quem foi causado. Eu tinha que te condenar, as provas estavam todas contra você. Mauro, não fique chateado. Eu não tinha outra saída, não. A lei te condenou, as provas também. Eu tive que agir com justiça, eu não posso te ajudar porque você foi meu amigo de infância. Eu tive que te condenar. E o Mauro continuava com a cabeça baixa, assim meio pesado. Aí o juiz enfiou a mão no bolso e tirou a carteira. Ô, Mauro, como juiz eu tive que te condenar, mas como teu amigo, aqui ó, ó o dinheiro para você pagar o conserto do carro do autor, e aqui tem dinheiro suficiente para você pagar as custas e os honorários advocatícios. Mas eu não posso aceitar, que é isso? Não, mas eu sou teu amigo. E como teu amigo, eu estou te ajudando agora. Aí o Mauro abraçou o juiz e disse: você é meu amigão. Você é muito amigo meu. Obrigado. Desculpe eu ter pensado mal de você. Desculpe. E deu aquele abraço carinhoso. Ficou feliz da vida e aceitou o dinheiro, porque ele não tinha como pagar as custas. A nossa vida aqui na Terra é idêntica. O tempo todo não percebemos e estamos causando prejuízo a alguém. E nós somos obrigados a reparar o prejuízo. Jesus disse: entre em acordo com teu adversário enquanto estás com ele no caminho para o tribunal, para que não aconteça que o juiz te entregue para o carcereiro e o carcereiro te encerre na prisão. Então nós temos que reparar os nossos danos com os nossos semelhantes. Temos que corrigir as nossas dívidas aqui na Terra, porque senão nós vamos levar esta dívida para o grande juiz. E o grande juiz, ele julga com justiça e condena mesmo. Mas olha só, ao mesmo tempo que ele é o justo juiz, ele também é o nosso advogado, e ele é aquele que providenciou os meios para pagar a nossa dívida. E ele não paga nem com ouro, nem com prata, mas com seu sangue precioso. Você tem dívidas que não pode pagar, acredite nisso. O justo juiz vai te condenar, mas se você confiar que o juiz é teu amigo, isto é, se você também for amigo do juiz, então com certeza ele vai pagar a tua dívida e você não entrará em condenação. Veja o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Está assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus Cristo já pagou a dívida de todo mundo. Se você se tornar amigo de Jesus, você vai escapar de toda a condenação. Não resta dúvida que o justo juiz, que é Deus, vai condenar. Mas pelo sangue de Jesus, o justo de Deus, você tem a propiciação de todos os seus pecados. E se você ainda não é amigo de Jesus, torne-se agora. Receba Jesus Cristo, Filho de Deus, neste momento, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado.